A noite em Tóquio é bem solitária. Em becos me perco como em labirintos. Leteiros brilhando iluminam a estrada, mas sigo perdido buscando sentido. Não deixe que isso ofusque seu brilho. Acho que a gente só atinge o tempo. Não entendemos nossos sentimentos, I guess. We got lost. In translation. Lost in translation. Yeah, we ride on time, but at different stations. We got lost in translation. All those Tokyo bright lights, baby, leaving us blind to sensation. Sensation.